5-5-30 para 2 missões, a gente tem 4-0-1-1, para o seu capital localizador, curve à esquerda na rua 1-1-0, estamos estabilizados, boa noite. Para a direita, sendo Paulo 2-1-1. Chama agora o centro Recife na seção em cima do 2-2-3-5, até o 2-5-1. Linha 4, completo na luta de Mendo Elétrico, chama agora a turma, que está chamando 8-2-9. Obrigado. Informe passando através de Paris. 20 segundos de volta. Atlantic Sounders Call, sub uma clan nível 100. Ok, vai atender 1-0-0. Juliette, chama agora a SEAS de Jornalismo. Informe 60 milhas noroeste da Salvador, a 56 milhas noroeste da Salvador. Serviço avanço errado, ingressando para o aeroporto, e frequência livre de 345. Controle de quase tração em São Malo, quero chamar a alerta agora, 53, 28, 38, alternando. Oi, 125, 345, alternando 126, 28. 202. Paulista 02, contato o radar da Colácio, mantendo o seu 206 na mão do navio. Da Momo BN, subindo 260, 202. Fica para Gol Sul 10, ao justo de metrô 011, autorizado para o procedimento de fato da Cancela o sinal do procedimento, manda o procedimento. 8, assinar o procedimento. Tem como confirmar o ponto de retorno para o Salvador, estimado? confirmado 57.008 do lado de Salvador. Está no controle e alto para com o Salvador 0 do Cimarão. 942, autorizado direto para Caju. Direto para Caju, obrigado, 6-1. Passando o Alfa Golf 1 para o serviço de informação e alerta, chama o centro de Recife, 128.8, ao centro 126.0. Thank you. Vai, tá, 3805. Declonação 1, no cruzando 1.100. Já 3805, já está no contato com a base, que vai estar dando 3.40. Após 2 mil saídas autorizadas, direto Leda. 3.40, após 2 mil, direto Leda, tá, 3805. Vamos 097, boa tarde, cancele de inscrição de baixo chegada aberto, deixa para 4 e metade da lista na 01. quero que você confirme que há algum desvio pela direita. Muito obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, passareiro 2230. Passareiro 2230, boa tarde, contato radar. Fica uma cena 3 no meu pai, após 2 no meu pai, na autoridade de Eletra. Após 2000, autorizado Eletra 2230. 3208. 308, grato, pastor, 32. Salvador, pastor 32, decolado, saída Conte. Pastor 32, boa tarde, Carradinha Abaixo, para o número voo 090, saída Conte. Para o 090, saída Conte, pastor 32. Boa 097, lista para 2000, saída, autorizado, final, eleição, que foi reparto estabilizado. Autorizado SAP, já por aí, como nós dois. Eu não sei se deixa para 2000 autorizado sinal, ele é 76, reporte autorizado. Passando 5 reais, estamos com 1 1 8 do